Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso jardim a ver-me aplantado. O programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetições aos sábados, às 6 da tarde, e ainda às segundas, às 9 da manhã. Ora, muito bem, vamos agora começar mais um programa do Jardim a Ver-me Aplantado. Eu quero começar por lamentar os incêndios que houveram em Portugal nas passadas semanas, que foram dramáticos, com um saldo de 7 mortos, 3 deles bombeiros, e muitos hectares de terreno ardidos. É incrível como, ano após ano, esta tragédia continua a acontecer. Com fogos postos, com gente presa, com mortos, com muita terra ardida. Vamos então ao que nos trouxe aqui hoje. Hoje vamos falar sobre a nova música de intervenção. Pois é, Portugal, à raiz da opressão, censura e assassinatos que foram vividos durante a ditadura de Salazar, via, como muitos dos seus músicos e autores, longe de se calar para não ter problemas com a lei, preferiam cantar sobre as questões que os atormentavam, e sempre de um ponto de vista coletivo e solidário. Ora, alguns desses nomes são José Afonso, José Mário Branco, Fausto, Sérgio Godinho, Adriano Correia de Oliveira, Luís Cília, Francisco Fanhais, Vitorino, Janita de Salomé, um Grupo Outubro, Grupo Ação Cultural, José Jorge Letria, entre muitos mais. Realmente havia uma quantidade astronómica de cantores de intervenção. Atualmente podemos pensar que já não temos essa necessidade de cantar sobre estes assuntos, porque já não vivemos numa ditadura, mas eu acho que ainda temos muitas reivindicações e lutas que travar. E como eu, muita gente pensa da mesma maneira. Por exemplo, vamos começar com um grupo chamado Cara de Espelho, que são uma banda assumidamente de intervenção. Foi o tema Testa de Ferro do grupo, do supergrupo, aliás, Cara de Espelho, que é um supergrupo que junta elementos de várias bandas. Temos, por exemplo, Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, temos o Nuno Prata, dos Ornatos Violeta, os dois irmãos Martins do grupo de Olinda, Sérgio Nascimento do grupo dos Humanos, que cantava versões do António Variações, não sei se lembram desse grupo, e ainda a cantora, que é Maria Antónia, do grupo A Naifa. E este grupo de Naifa tem muita história para contar, porque deste grupo de Naifa que se já acabaram, saiu a Maria Antónia, que fez este grupo, e também saiu o Luís Varatojo, o guitarrista da Naifa, que também tem uma nova banda e que também é de intervenção, Luta Livre. Ouçam este tema, por favor. Queima de carvão, petróleo e gás, desflorestação, atividade pecuária, uso intensivo de fertilizantes, negligência dos nossos governantes, gula, ganância, cobiça, verões escaldantes, contas na Suíça, crise alimentar, paraísos fiscais, tempestades tropicais, vem aí um futuro de extremos. Todos sabemos que é preciso mudar. Mas quem manda nisto tudo diz que não temos com que nos preocupar. Podemos ter prosperidade ou o fim da humanidade. É com grande variedade como a nossa ambição. Enquanto o crescimento for o único objetivo do sistema, temos um problema. Boicota ao sistema. Resolve um problema. Boicota ao sistema. Lutar. Criar. Poder popular. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Milhares de espécies em risco de extinção, oceanos em acidificação, morrem os recifes de coral, desaparecem os grandes glaciares, é inevitável a subida dos mares, geram-se ondas de calor fatais, mais secas, megafogos florestais. Vem aí um futuro de extremos, todos sabemos que é preciso mudar. Mas quem manda nisto tudo diz que não temos com que nos preocupar. Podemos ter prosperidade ou o fim da humanidade. É tão grande a variedade como a nossa ambição. Enquanto o crescimento for o único objetivo do sistema, temos um problema. Resolve um problema. Boicota ao sistema. Lutar. Criar. Poder popular. Poder popular. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Resolve o problema. Boicota ao sistema. Lutar. Criar. sistema. Ora, realmente isto é espetacular. O grupo Anefa era um ninho, estava a dizer, de gente de esquerdas e gente que depois montou uma banda de intervenção. Já vimos, por exemplo, a cantora, que era a Maria Antónia, montou o grupo Cara de Espelho, e este Luís Varatoz, que montou o grupo Luta Livre. Tínhamos o João Agortela, que também era espetacular, mas morreu, deixou-nos em 2009. E tínhamos também o baterista, o Samuel Palitos, não se esqueça do baterista. O baterista é muito importante, porque ele, antes de entrar nos Naifa, tinha estado nos Censurados, uma grande banda punk, altamente de intervenção, como deviam ser todos os punks, não são, mas deviam ser. Vamos então ouvir um tema desse dos Censurados. Eles têm muitas canções espetaculares, mas eu vou-vos trazer aqui uma das minhas favoritas, que se chama Não Vales Nada, que diz na letra, por exemplo, assim: não vales nada quando estás a trabalhar a fazer tudo o que o patrão mandar. Não vales nada se não lutares para ganhar. É esta a mensagem que eles querem transmitir. Não vales nada. A música punk nos anos 70, 80 e até 90 era o estilo de intervenção por excelência. Pois o punk, além da irreverência e rebeldia, também se falava dos problemas e das injustiças sociais. Só que com o passar do tempo, esse lugar passou a ser tomado pelo rap. Exatamente, pelo rap. Já dizia José Mário Branco que o rap era a música de intervenção do século XXI. E em Portugal temos até vários exemplos. Por exemplo, Capicua é talvez das rappers com mais consciência política e social, e até na sua discografia podemos encontrar muitos temas com vários tipos de denúncia social, embora o mais comum que ela fala é sobre o feminismo. E para variar um pouco este tema, eu trouxe-vos um tema da Capicua que fala sobre outra coisa, sobre o negócio do medo. Ouçam lá. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo do avião. Medo de ficar gordo, velho e sem onde estão. Medo do olho da rua e do olhar do patrão. E medo de morrer mais cedo do que a prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem e medo do não. Medo do vinho, do grito e medo do vizinho. Medo do fumo, do fogo, da água, do mar. Medo do fundo, do poço, do louco e do ar. Medo do medo, medo do medicamento. Medo do raio, do trovão e do tormento. Medo pelos meus e medo de acidentes. Medo de judeus, negros, árabes, chineses. Medo do eu bem te disse, medo de dizer tolice. Medo da verdade, da cidade e do apocalipse. O medo da bancarrota, o medo do abismo. O medo de abrir a boca e do terrorismo. Espetacular, foi Capicua com o tema Medo do Medo. Vamos agora ouvir mais um rap, mas esta vez dedicado à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E como a cada pouco tempo assistimos impotentes a mais um massacre, e agora até mesmo vemos como está a atacar o Líbano, vejam lá, Israel está completamente louco, agora ataca o Líbano também. Pedimos então aqui, mais uma vez, cessar fogo imediato por parte de Israel e que acabe com um genocídio contra o povo da Palestina. E ainda assim, e também que Netanyahu seja sancionado e condenado por crimes contra a humanidade. Este rap está feito em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem muita coisa em comum com o português, tanto que até se pode considerar a mesma língua. Às vezes não se entende bem ou parece castelhano, mas isso acho que é por falta de costume, nada mais. Por isso é mesmo importante que a cultura portuguesa passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Pois é, tem de haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Vamos então ouvir o rapper Anton Ke com o tema Paz e Liberdade para a Palestina. Una limpieza étnica, lo che de toda ética. Con apoyo dos yankees instauran apartheid. Lista cheira merda, cheira tercer rage. Tacan, estopan, reventan, matan, asesinan a civis, destruen hospitais e casas. Milleiros de crianzas asesinadas, mortas na franja de Gaza. Falta desmemoria, co que corre una historia. Os nazis eles son a mesma puta escoura. Guiados polo odio e a sin razón. Contra o fascismo nin olvido nin perdón. Puntan, disparan, ocupan e invaden. 75 nos da sello con total impunidade. Violando habitualmente os dereitos humanos. Mentras o mundo mira por outro lado. Fusionan a realidade, manipulan a verdade. Vendendo seu ataque como unha resposta. Con cada bombardeo, con cada bloqueo, co aillamento. Eles son os terroristas. Que farías ti se tiveras nos teus brazos o teu fillo morto sacado dos escombros? Que farías ti se aniquilan esperanzas? Someten alegrías e masacran os teus sonhos. Alento, autodeterminación, no seu pensamento. Andala por bandeira, por unha causa xusta. Cementando a liberdade, mantendo viva a cultura. Facendo yo frente a opresión, a tortura. Cando alma forte, o medo non asusta. Sen xusto, a forza desmedida coa que tacan a traición. O seu povo as súas vidas. Sen xusto, a falta de empatía. Non enviar axuda é unha cobardía. Nin as bombas, nin a fame as someterán. Dendo río a tomar, Palestina vencerá. Aliado. Muito bem, foi então o galego Anton Ke com o tema Paz e Liberdade para a Palestina. A próxima voz que vamos ouvir é a da garota Nan. No programa de hoje estamos a ouvir vários temas daquilo que se pode chamar da nova música de intervenção. Alguns dos intérpretes são aqueles que de vez em quando fazem uma canção com uma determinada crítica social, mas realmente não se dedicam a fazer música de intervenção. E depois também temos autores que têm como profissão combater a cantar, como são os casos das bandas que ouvimos até agora. Cara de Espelho, Luta Livre, Censurados, Anton Q, Capicua. No caso da Garota Não, podemos dizer que metade do seu repertório é de intervenção e a outra metade é de poesia, que também é outra forma de intervenção, atenção. O tema que eu trouxe para aqui é chama-se A Mulher Batida, que fala sobre a violência de género, um tema muito atual e que é de uma autêntica lacra social. Pois é. Então vamos ouvir A Mulher Batida da Garota Não. Estás pronto, Hannah, estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher. Ela não é santa, só um santo para o ser. Como é que esses argumentos servem para bater? Cala esses demónios, já te podes perdoar. Não levantes essa mão se não for para lutar. Por um dia mais claro, por um tempo mais doce, não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da mini saia é inverso essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amar, porque o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instinto. Se as bandas que ouvimos até agora tinham várias canções de intervenção no seu currículo, já a banda que vamos ouvir a seguir não tem assim tantas, pelo menos é que me parece a mim. Pois é, os Linda Martini são muito porreiros e qualquer uma das suas canções pode ser considerada uma revolução, mas realmente não se dedicam a fazer música de intervenção. No entanto, eles têm um tema que eu considero que deve estar aqui nesta compilação. É a canção chamada E Não Sobrou Ninguém, que nos adverte sobre o reaparecimento do fascismo. E quanta razão têm. Esta canção foi gravada em 2022 e agora, 2 anos depois, podemos assistir como o fascismo volta a entrar nos lugares de poder de toda a Europa. É Linda Martini com E Não Sobrou Ninguém. Será que te ri? ser sério. Quando vierem por ti amanhã, vais gritar: ai mamãe, ai mamãe. Cresceu um império de ódio no cu. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca.

o Fausto, o Godinho, Adriano Correia de Oliveira, Luís Cília, Francisco Fanhais, Vitorino, Janita Salomé, Grupo Outubro, Grupo Ação Cultural, José Jorge da Letria, entre outros e outros mais. Antigamente era assim. Atualmente podemos pensar que já não temos a necessidade de cantar sobre estas coisas, pois já não vivemos numa ditadura. Só que eu acho que ainda temos muitas reivindicações e lutas para travar. E como eu, ainda há muita gente que pensa assim também. A canção que acabamos de ouvir, Não Precisa Ser Amélia, é da extraordinária cantora de intervenção brasileira, Bia Ferreira. No Brasil, como vocês sabem, também há muita tradição de música de intervenção, pois tal como nós, os portugueses, também passaram por uma ditadura nos anos 60, 70 e 80. Agora vamos ouvir Dino de Santiago com o rapper Slow J, com uma canção que fala sobre racismo, uma luta diária para muita gente. Atenção que o Dino Santiago não tem só esta canção da intervenção, não senhora. Todo o seu disco, Badiou, é uma homenagem ao povo Badiou, um povo esquecido dos livros de história e também um dos primeiros a ser escravizado pelos portugueses. Ficamos então com Dino Santiago, Slow J e o tema Esquinas. Nas curvas do bairro. Nas curvas do bairro. Aqui toda a gente sente. Terra não é só o lugar onde se nasceu, é também o chão que trazemos na mente. Aqui toda a gente é parente, mesmo quando se nasceu de outro ventre. Chamamos mãe ao mesmo continente. Esse trazer não morna para que se nos dor. Quem que flau no estrangeiro, que importa nos cor. Se tudo fim de mês está dando corte, só saquedo na curva pra despista a morte no bem. Pé na estrada no manti, só se nos é forte. Cano deixa nos filhos pra sorte. Oh papai, boa é luz que tá mostrando a norte. Dali meu caminho de noite, mais um esquina pra no dobra. Juro se eu não morro que eu te desgoto como negro. Eu não sou do bairro, sou da raça que os habito. Quando eu canto fado sou a mais do que uma vida, eu não sei explicar. Juro se eu não morro que eu te desgoto como negro. Se eu voltar pra minha terra eu sou da raça dos ouvintes. Do outro lado do mundo tempo passa e multiplica, eu já não sei voltar. O povo vem da lama como Dalai, fez todo o meu drama virar minha lei. O mundo é minha fama, tô no meu bairro. Por onde eu passar em minha esquina. O povo vem da lama como Dalai. Vai calar quem duvidou. Diz na terra onde eu nasci que o que eu fiz foi por amor. Pé na estrada no mante, só se nos é forte. Cano deixa nos vídeo pra sorte. Boa é luz que tá mostrando a norte. Tá ali meu caminho de noite, mais um esquina pra no dobro. Nas curvas do bairro, nem todo tugue é luso. Nas curvas do bairro, nem todas as esquinas são vanglória. Nas curvas do bairro, acena o corpo negro com quem cruzo. Nas curvas do bairro, nossos corpos também são pátria. Pé na estrada, no mante, só se nos é forte. Cano deixa nos vídeo pra sorte. Boa é luz que tá mostrando a norte. Tá ali meu caminho de noite, mas um esquina pra no dobro. Ora, Sara Correia é uma fadista com consciência de classe. Da classe operária, está claro. Tanto Sara Correia como a Garota Não fazem questão de nos lembrar a sua origem. Ambas são da classe operária e nascidas num bairro pobre de Lisboa. Por exemplo, a Garota Não viveu no bairro 9 de Abril. E a Sara Correia cresceu e tornou-se cantora no bairro de Chelas, também em Lisboa. Na canção Chelas, ela canta com orgulho a sua origem e ao mesmo tempo fala também da eterna luta de classes, tão presente ainda nos dias de hoje. é que, embora haja muita gente a pensar que vive dos rendimentos, na realidade, se uma pessoa precisa do seu salário para viver, pagar casa e comida, então, não tenha dúvidas, é da classe operária. Dizem, Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconde as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem. Dizem, Sara, tu usas unhas mais curtas. Fala bom português, larga o calão. Não fales da pobreza, da noite escura. Ganha quem tem poder e não coração. Mas no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre, há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum. Chelas. Dizem, Sara, a maquilhagem está carregada. Dizem, Sara, finge lá ser o que não és. Mas disso eu já sei tudo e estou cansada. Trago fado na voz e ténis nos pés. Dizem, Sara, tu sorris ser mais comedida. Cumprimenta os senhores, faz-me o favor. Mas o fado que eu canto, canta a minha vida. É a voz de quem nasce filho da dor. E no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre, há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Eu venho do bairro da janela com as estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Conta estrelas, venho do bairro da janela. Conta estrelas, não sou de mais lado nenhum. Eu sou de Chelas, não sou de mais lado nenhum. Eu sou de Chelas. Eu venho do bairro da janela. Conta estrelas, eu venho do bairro da janela. Conta estrelas, não sou de mais lado nenhum. Eu sou de Chelas, não sou de mais lado nenhum. Eu sou de Chelas. O grupo Fado Bicha, só para conseguirem existir e levar adiante o seu projeto, já podemos considerar um ato de intervenção política. Mas é que além disso, ainda fazem músicas espetaculares e com um sentido crítico à sociedade atual. Têm músicas sobre os direitos LGBT, músicas contra as touradas e mais recentemente contra o Partido Fascista do Chega. A música que eu vos trouxe é outra, é uma das minhas favoritas. É uma que fala sobre a hipocrisia ou talvez a falta de discernimento de alguns homens que são gays, mas que ainda lhes custa admitir. E nada de beijos de quem é. Muito fixe mesmo. Ora, o rap, não tenho dúvida nenhuma que é a música de intervenção por excelência. Já vimos aqui o exemplo da Capicua e ainda do Anton Q, o galego Anton Q. E agora vamos ouvir o Valete, outro dos principais músicos de intervenção da atualidade. O que ele faz pode ser considerado um verdadeiro serviço público, sendo este o nome do tema que vamos escutar. Um pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Esta é logo para os vossos top rappers com essa música que fede. Amo hip hop, mas põe nos cornos com pop rap. É só bling bling os sons que vocês sentem. De rappers que se vendem nem valem 50 cêntimos. Com o valete não há paralelo. Desliga o mic e o rimo com uma foice e um martelo. A verdade dói, eu trago assim color. Mas vocês veem TV só para atenuar a dor. Do cavaquismo ao guterrismo, até ao socratismo. Mudam isso, mas a gente continua no mesmo. Vocês ultrajam gays, é de serem machos que se gabam. Mas 4 em 4 anos votam naqueles que vos enrabam. Legitimam o sistema vilão que nos consome. Quem é o Sócrates para amassar o pão que a gente come? É só retórica e enrolamento. Se for da valete, dissemos storytellers, estou no parlamento. Mentores da escola que se interessa a muitos intelectos. A mesma escola que forma doutores analfabetos. Põe-vos num trabalho para serem explorados com agrado. Vocês são todos escravos, ainda por cima assinam contratos. A nosotros nos toca, companheiros e companheiras, ser los parteros de la nueva historia. Traz o teu povo, vem combater. Ponta arma, não temos nada a perder. Já faltou mais para podermos abater o opressor. Traz o teu povo, vem combater. Ponta arma, não temos nada a perder. Já faltou mais para podermos abater o opressor. Capitalismo é a religião das massas nos nossos dias. Deixem Jesus em paz, o dinheiro é o vosso Messias. Igrejas são templos de estupidificação. Eu interpreto a vossa Bíblia com o isqueiro na mão. Deus é omnipotente, omnipresente. Então vai à Casa Branca porque Deus está lá dentro. E é seguido por governantes que tens aplaudido. Governantes que deviam ter Lewinsky no apelido. E discursam de boca suja acelerados como cena. É que o Bush não ejacula esperma, ejacula gasolina. Diz para saírem do Iraque e virem ter com o Cage Lima. Que eu tenho armas, destruição maciça numa bloco de rimas. Há 10% em guardar com 90% do hit. E põe 90% do people a fazer dietas. Que é que é isso? É o terrorismo da globalização financeira. Que foda o terceiro mundo de G8 maneiras. E já não há forma de abrandarem. Eles destroem a Amazônia porque basta petróleo para respirarem. Este é o nosso mundo nu e cru. Se Adão soubesse no que isto ia dar, só teria fedido Eva no cu, nigga. Não há imperialismo que haya sobrevivido quando os pueblos nos decidimos a ser livres. Traz o teu povo, vem combater. Ponta arma, não temos nada a perder. Já faltou mais para podermos abater o opressor. Traz o teu povo, vem combater. Ponta arma, não temos nada a perder. Já faltou mais para podermos abater o opressor. Traz outros manos contigo e vai para o batalhão. Precisamos de mais tropas para a revolução. Não quero Chega. Pois é, agora vou concluir a minha ideia sobre este assunto. Agora já não vivemos numa ditadura, mas ainda há muitas áreas que temos de melhorar. Áreas como o racismo, igualdade entre homens e mulheres, direitos LGBT, injustiças sociais várias, a eterna luta de classes, a defesa do meio ambiente, condições dignas no trabalho, o perigo da extrema-direita, as guerras, etc, etc e tal. Embora haja alguns cantores que falem sobre estes assuntos, eu acho que são uma minoria. Deviam ser muitos mais. Eu espero que este programa sirva pelo menos para incentivar algum músico ou música a enverdar por este caminho. O caminho de combater a cantar, tal como dizia José Mário Branco na canção A Cantiga é uma Arma. Fechamos então a porta do Jardim Abarama Plantado de hoje com os Pesticida, a banda punk, que agora, embora agora esteja um pouquinho mais pop, tem no seu repertório vários temas de crítica social. Um abraço e fiquem muito bem. prestes a andar em manada. Tens valores, nenhum é material. E o que te mostram é só fachada. Tens de te mostrar, tens de pôr a mão no ar. Porque o que tens é tão pouco. Para alguns basta-lhes ter o veneno a render. Mas tu queres mais do que um osso. Já foste, acho que já foste. Algo mais já foste. Cá para mim já foste. Já foste, acho que já foste. Algo mais já foste. Cá para mim já foste. No que vais fazer. Só te respeitam pelo risco ao lado. Andam de jipe pelo alcatrão. Mas por fortunas vão a nado. Tens de te mostrar. Tens de pôr a mão no ar. Porque o que tens é tão pouco. Para alguns basta lhes ter. Mas tu queres mais do que um osso. Já foste, acho que já foste. Algo mais já foste. Cá para mim já foste. Já foste, acho que já foste. Algo mais já foste. Cá para mim já foste. Gentinha assim, não lembra ninguém. Mas houve alguém que não se esqueceu de ti. Posto onde tu não és tido nem achado. Posto aqui. Já foste, acho que já foste.